Obrigado, obrigado São Paulo, obrigado Brasil, obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado Brasil! Eu amo você! Eu aposto a minha vida, meu sorriso, o meu dinheiro. Quando seu rosto encostar no travesseiro, seus pensamentos vão tentar achar os meus. Eu aposto que a sua paz vai guerrear com a saudade. Seu coração vai descobrir toda a verdade. A minha falta vai buscar ajuda em Deus. Ah, eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias. Vai me lembrar, chorar e até contar os dias. A solidão não vai caber em nossa casa. Se eu perder, vai doer menos do que está doendo agora. Quando você me disse chega, tô indo embora, meu coração me disse aposta que mais gosta. Obrigado Brasil. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado gente. Tchau gente. Eu amo vocês. Obrigado. Ah, eu aposto que as suas noites vão ser longas e vazias. Vai me lembrar, chorar e até contar os dias. A solidão não vai caber em nossa casa. Se eu perder, vai doer menos do que está doendo agora. Quando você me disse chega, vai indo embora, meu coração me disse aposta que ela volta. Mas se eu ganhar, logo vou ver aquela porta se abrindo, você entrar, me abraçar, dizer sorrindo que eu sou tudo, tudo que você mais gosta de. Chega, chega, vai indo embora. Meu coração me disse aposta, aposta que ela volta. Mas se eu ganhar, logo vou ver aquela porta se abrir. Você entrar e abraçar, dizer sorrindo que eu sou tudo, tudo que você mais gosta. Tchau gente, obrigado. Se eu perder, fiquem com Deus. Fiquem com Deus gente. Obrigado Brasil. Obrigado São Paulo. Obrigado a cada um de vocês. Que nosso Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês. Tchau gente. Fiquem com Deus. Tchau. Mas se eu, se eu ganhar, logo vou ver aquela porta se abre em mim. Você entrar, me abraçar, dizer sou lindo, e eu sou tudo, tudo que você mais gosta. Obrigado, gente.